ください。 Que ela quer prazer, foda-se você que não quer entender e perde o proceder. Mas ela é assim, sem confete, sem boi. Fez o pagamento, então já era. Foi o que ela quer prazer, foda-se você que não quer entender e perde o proceder. Mas ela é assim, sem confete, sem boi. Fez o pagamento, então já era. Foi. Mas são assim, do estilo patricinha. Vestido pra real, saque por baixo tá sem calcinha. Mas é uma tentação, pra muitos é um pecado. Talento no seu corpo que os fortes transformam em fraco. Além de diversão, sexo, orgia. Vários drinks pra animar, depois as fantasias. Ela quer, ela gosta, adora fazer isso. Mas tem vários que confunde, querem logo compromisso. Calma aí, pera aí, esses romances saem caro. Não importa se é amante, desde que tudo seja igual. Ela quer carro importado, ingressar na faculdade. São certas ambições, desde que tinha 12 de idade. Daquele tipo que enfeitiça sua moral. Leva as estrelas, um prazer sensacional. Rosto de princesa, um corpo impecável. Um jeito cativante, com classe sempre amável. Tá em todo lugar, esperando sua proposta. Seja num camarote ou num desfile de moda. Recalca qualquer mina, causa inveja em toda pista. Mas ela não precisa disputar nenhuma. Ela só quer paz e viver bem. Jamais com intenção tirar marido de ninguém. Verão em Copacabana, passeio só de lancha. Champanhe, perrijo e pras querida fica a pampa. Perfume inconfundível, não tem destaque. Quando ela tá na área automática, a gente sabe. Ela não tem horário, difícil de achar. Mas quando acha, é impossível que o momento vai marcar. Beleza comparável, diamante amarelo. A joia mais cara desse mundo moderno. Ela sabe que a bala tem noção do que transmite. Seu olhar é uma marca principal do seu convite. Foda-se você que não quer entender e perde o proceder. Mas ela é assim, sem confete, sem boi. Fez o pagamento, então já era. Foi o que ela quer prazer. Foda-se você que não quer entender e perde o proceder. Mas ela é assim, sem confete, sem boi. Fez o pagamento, então já era. Foi. Gostosa.